São momentos, são momentos precários nos fundão dos cárceres. São momentos precários, felicidade rara. Momentos instantes tem dentro de mim, guardei, mostrei na vida pro mundo. Sempre serão bem lembrados. Momentos tristes de crise, tantos momentos trágicos, dramáticos, momentos de felicidades raros, amargos, apáticos, momentos ácidos. São os momentos decisivos a tomá-los. Escolhas, caminhos, momentos destinados, momentos que nem sempre nós estamos preparados. Momento de partida, a perda do aliado, que na selva de aço, no aço foi vitimado. Causa impacto, dor inenarrável, momentos que deixam vários corações apertados. Lembranças do tempo que se encontram no passado, nostálgicos momentos que serão sempre lembrados. Empáticos momentos, momentos que são mágicos, quando seu pai está das isolados, milhares condenados, juntos e solitários. Momentos tenebrosos, na noite do assalto, o plano não previa, o mão branca muqueado. Foi inacreditável, rápido, inesperado, humano baleado, depois imobilizado. Aí já era, o campo tá totalmente minado. Momentos tensos, cada vez mais intensificados, momentos elevados, até o nível máximo. Médios conscientes que entraram em colapso. São os momentos isentos de aplausos, clássicos da vida sem palco, espetáculo. Argos, momentos, momentos enervados, são inevitáveis momentos debilitados. Momentos passageiros ou eternizados, momentos que temos que buscar aprendizado. Sabedoria naqueles momentos necessários, não fraquejar e se manter equilibrado. São momentos precários. Ajoelhado, com lágrimas nos olhos, momento abençoado. Deus seja louvado, seja glorificado. Momento que aquele pecador é resgatado, curado das garras do diabo, restaurado. Fantástico momento, inimigo derrotado. Momento que o Senhor ampara em seus braços, com todo o amor divino imensurável. Momentos difíceis é mato, existem vários, mas nesses momentos tem que ser obstinado. Alienante quer sangue derramado daqueles que em nenhum momento são culpados da guerra, das armas, não, pelo contrário, na direta, em todos os momentos foram alvos. O alvo do racismo, convívio miserável, momentos reativos que justificam os atos. O ato de catar os furador carregado e providenciar momentos amotinados. Dizem que é saturado o tema, inadequado, mas a realidade não é peça de teatro. Muitos momentos bons não vivenciados por aqueles guerreiros feridos e calejados pelo tempo, freneticamente é implacável. Momentos felizes que não foram ratificados, ânimos alterados, ódios ilimitados. Momentos melancólicos, mórbidos que matam. O sonho que você não pôde realizá-lo, transformam crianças em homens maquinados. Efetuam disparos, gatilhos acionados. Momento que alguém tem seu corpo alvejado, estrago irreversível em um coração frágil. Momento daquela mãe que chora vulnerável. São momentos precários, precários, no fundão dos cárceres. São momentos precários, felicidade rara. Momentos precários, precários, felicidade rara. Momentos, momentos, momentos, momentos. Tem, de mim guardei, mostrei pra vida, pro mundo, bem lembrados. Momentos, momentos, momentos. Deus seja louvado, porém glorificado. Só momentos, momentos, momentos. Deus seja louvado, porém glorificado.